propiciatório brilhava como luz. Ali tu falarias com teu povo no lugar mais sagrado do tabernáculo. O incenso perfumava o caminho, lembrando tua presença fiel. Tua santidade nos chama, tua glória nos envolve. Objetos da tua presença, sinais do teu amor. Cada detalhe aponta para Cristo, semana.